Essa pra galera que curte. Um abraço bem especial. Nosso amigo Jardel. Jardel Viana Produções. Venceu o Abraão, rapaz. Aquele abraço. Galera da Gráfica Reals. Aquele abraço. Quem importa saber quem sou, de onde vem e pra onde vou. O que eu quero são teus lindos olhos, morena, tão cheio de amor. O sol brilha no infinito e aquece o mundo aflito. Quem importa saber quem sou, de onde vem e pra onde vou. O que eu quero é o seu amor, e me dar a vida, e me dar calor. Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu. Se vagabundo é o próprio mundo que vai tirando o céu azul. Sabe quem sou, e de onde venho, e pra onde vou. O que eu quero é o seu amor, e me dar a vida, e me dar calor. Edmilson Teclas ao vivo. É o melhor da série, acho, pra você. Ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu. Se vagabundo é o próprio mundo que vai tirando o céu azul. Quem importa sabe quem sou, e de onde venho e pra onde vou. O que eu quero é o seu amor, e me dar a vida, e me dá calor. Quem importa saber quem sou, e de onde venho, e pra onde vou. O que eu quero é o seu amor, e me dar a vida, e me dá calor. Você vai pro meu amigo Donato, a de Sales Confecções, Baratempo do São Joaquim, aquele abraço.